Eco Zulu November, quando possível seu chamar de pouso? Confirmando 1245. Gente grato. Olá, Papa Mike, confirme seu estimado no Iberstar? Cinco, quatro, gente. Bônus 095, chama o centro Recife, 1228, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Recife, 1228, alternando 260, gol 9095, obrigado, bom dia. Bom dia. Papatango, Eco Zulu November, serviço radar terminado. Para serviço de formação de voo alerta, chama o centro Recife em 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Controle Salvador, azul 2796, decolou Conde. Azul 2796, contato radar, subavia saída Conde para o nível 1970. Conde 1170, azul 2796. Romeu Lima, Papa Mike, livrando CTR. Gente, não atrás conhecido no setor, frequência é livre, Lima, Papa Mike. Certo. Então, 6311, acione a identificação, prossiga via chegada Golf para... 2000 pés do QNH 1016. Livre desvio, após desvio, oi bom, o XNM é 3 do Nora. Azul 2772, 2 minutos para a posição coral, o serviço radar terminado. Chame o controle Ilhéus, em 120, décima una. Ilhéus, 120. Afirmativo, azul 2772, Ilhéus, 120, décima una. Patrão de Salvador, azul 2792. Se manda azul 2796, controle. Correção 2796. Solicite um desvio à esquerda para a 030, aproximadamente 80 milhas para desinformação. Para 030, 80 milhas, ciente, livre de desvios, azul 2796. Desvio azul 2796. Número 311, autorizado, final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para estabilizar o localizador aqui na minha 311. Bababá, Lima, Papa Mike, controle. Então mantenha a proa da rotatória para o cruzamento do aerônomo, o Lima Papa Mike. KNH no Nutano, no meio de Salvador. Assim, mantenha a proa de buraquinho, aguarde coordenação com a torre, o Lima e Papa Mike. Esquerda para 200. Livre desvio, após desvio foi pelo, ou se tiver condições, Duna, Oceana 63 do Norte. É mais fácil para a gente voar a Duna ou a Oceana 63 do Norte. Entra. Controle Salvador, bom dia, o azul 4299, fora do solo. Azul 4299, contato radar, suba via saída Sambo 1 para o nível 340. Sobe via Sambo 1 para o 340, 4299. Lima Papa Mike, mantenha a proa de buraquinho em coordenação com a torre, autorizado já chamar a torre em Salvador em 1-8, decimal 95 para instruções para o cruzamento do campo. Lima Papa Mike. Azul 2796, chama o Centro Recife em 1-26.85, alterne 1-25.45. harmonizado, acho que é 63 no nome. Chame 63, 11, chame a torre. Salvador, 118, decimal, 95. 395, obrigado. Azul 4299, chama o centro Recife em 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 125, 1, qual é a outra? 123 decimal 8, azul 4299. E 1238 alternada, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Bom dia, Gol 2171, Netflix, identificação, prossiga via chegada a bombos para 2000 pés, QNH 10 no meio. Controle Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, bom dia, contato radar, Tupa Via, saída San Juan para o nível 320. Via San Juan 320, 3179. Papa Mike, novamente na escuta do controle, Bruno Serra Whisky Delta Lima, reporte visual com local de pouso. Sig visual, Bruno de Porto Del Rey, Papa Mike, Delócio. Bom dia, Oceano 63, 1, 2, contato radar, suba via saída Puca para o nível 350. Puca para o 350, ouça. Frequência livre, Lima, Papa Mike, reporte após o toque. Alfa 2171, se tiver condições, autorizada. Direto do UNA, reporte estabilizada. Papapá, Lima, Papa Mike, gente, mantendo condições de usuários, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte final para pouso. PAN 3179, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 1-2-3-2-0-3-1-7-9. Lima, Papa Mike, ciente, reporte no através do Parque do Açú. Lima, Papa Mike, chama a torre Salvador 1-8, decimal 9-5. Xanema é 312, chama o centro Recife, e 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 26, 85, 25, 45, ligadão. Até mais, bom voo. É, ligadão, daqui a pouco. É. Gol 2171, chama a torre Salvador, em 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, até já. Até, bom pouso. Ah. dia, Gol 1984, acione a identificação, na Pro de TAP para interceptar a chegada Bom Med 1, QNH 1016, até ITAP, desce para o nível 050, após prossiga via para 2000 pés. Bom dia, Azul 4450, acione identificação na Pro de Palmed para interceptar a chegada para o BN1, QNH 1016, desça via chegada para o nível 050. Gente, Gol 1184, após Goi Itap. Passo 4450, sente da velocidade. Azul 4450, controle. Afirmativo, o seu desejo é efetuar o ILS WISC ou o RNAV pistão no zero? A gente aguarde o produto servido 368 para o procedimento ILS WISC, Azul 4450. 2590, Sunny Base, fração de sua via, chegada Bom Médio 1 para o nível 060, QNH 10016. Via chegada para o 060, Azul 4450, se tiver condições, voe direto do Serra Vitor 368. Gol 1184 autorizado, final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Botará estabilizado o localizador do XTV da 10, o 1184. Azul 4450, desce para 4000 pés, QNH 1016, autorizado, final e LS Whisky, pista 10, reporte na final. Aprovo 366, peça 2500 pés, ajuste 1017, tiver Renato, já posso estabilizar. Azul 4450, confirme de casa. Confirme a velocidade de casa. Tenta nós, sem condições de incrementar. 220 é uma boa velocidade. Sete duzentos mais, uma boa velocidade. Azul 2590, inicie redução 220 nós. 220 nós, azul 2590. estabilizado na XRE da 10-11-84. Chante 1184, complete aproximação, chante 2118, decimal 9. 2-2-75, tenha uma boa semana, senhor. Igualmente, bom dia.